Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Bem-vindos ao Nerdcast no www.jovemnerd.com.br. Eu sou Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e eu fui um dos poucos que gostou da origem do Wolverine, James Howlett. Aqui é Carlos Volto. E a Fênix renascerá das cinzas. Aqui é Mário Abad, o Fanatic. Quero dizer que a minha fibra foi curada pela mutação. Aqui é o JP e já fui curado há muito tempo. Aqui é a Azaghal e eu hoje vou contar quantas vezes a gente fala e aí. E aí? Bom, vamos lá, vamos falar sobre X-Men 3. Vou lembrar ao nosso amigo Caquinho para não entrar no meio das frases dos outros, por favor. A maior diversão da minha vida é isso. Você termina a frase dos outros, por favor, deixa as pessoas terminarem de falar. Vamos lá. E aí? E aí que nós vamos falar hoje sobre X-Men 3. E aí? Vamos falar dos filmes em geral, dando maior ênfase ao X-Men 3. Sim, vamos começar com com a nossa leitura de e-mails e as caneladas. Canelada. Canelada. Okidoki. Vamos falar sobre os nossos e-mails, ler os e-mails idiotas de nossos leitores. Vamos lembrar, como você pode ouvir o Nerdcast, que existem várias maneiras. Uma delas é apertando play bem no site, como você provavelmente está fazendo agora, mas saiba que você também pode fazer o download do arquivo MP3. E ali do lado, embaixo do play, você tem um pequeno texto escrito download. Clique ali com o botão direito e escolha salvar destino como. Eu também tenho a dizer que vários nerds escreveram caneladas, sugestões e elogios na parte de comentários do blog do site. É verdade. Isso é inútil, a gente não olha aquilo. A gente tem dois estagiários, um responde por mim, outro pelo Jovem Nerd, e eles que respondem pela gente. Então não vai ao ar. Nada que vocês escrevam ali vai ao ar nunca. Pois é, vocês podem comentar e tal, mas para mandar caneladas, enviem para o e-mail nerdcast@jovemnerd.com.br. Então, muito bem. A segunda maneira de ouvir o Nerdcast é pelo seu iTunes. Se você tem um iPod ou simplesmente tem um programa de gerenciador de música iTunes, você clique ali na coluna da direita em assinar no iTunes e você siga as instruções muito fáceis para fazer isso. Sempre que nosso Nerdcast for ao ar, ele aparecerá lá no seu iTunes para você fazer download e sincronizar com seu iPod. Ele pode fazer download também. Ele pode fazer download também e botar no celular dele, por exemplo, ou no MP3 player qualquer, né? Nós temos nerds que já relataram que escutam o Nerdcast no metrô, no carro, indo para o trabalho ou no trabalho, etc. E se você não puder fazer isso, azar o seu, né? Escute em frente ao computador mesmo ou não escute, que a gente não tá nem aí. Então, muito bem, vamos lá aos nossos e-mails. Tivemos algumas... o nosso público se dividiu entre pessoas que amaram e adoraram a nossa voz acelerada para economizar tempo e pessoas que odiaram, que falaram que não dá pra entender nada e que dá nos dedos. Então, vamos lá. Oi! Eu sou o Teco e eu sou o Tico. Ridícula. E nós não juntamos nozes para o inverno. O primeiro e-mail é de Leone de Araújo Barros, de 19 anos, Rio de Janeiro. Ele e outros nerds mandaram este e-mail falando que o JP no nosso Nerdcast, no último, falou que o Will Smith era engolido por uma barata no Men in Black. Na verdade, não é o Will Smith, e sim o Tommy Lee Jones. Valeu a canelada. Muito bom. Próximo. O segundo e-mail é de Vinícius Montesano. Ele tem 28 anos. É um nerd velho já. Mora no Rio de Janeiro. Ele diz assim: escreva esse e-mail depois de ter chorado de tanto rir aqui no trabalho. Meu chefe deve ter pensado que eu estava tendo convulsões. Isso já aconteceu no meu trabalho, um cara estava rindo, chorando de rir em frente ao computador e eu demiti ele. Vamos às caneladas. No primeiro número do X-Men, Magneto invade uma base militar para roubar os mísseis. A história em que ele afunda o submarino é outra, sendo que no final desta, ele se arrepende e vira uma pessoa do bem. Depois de pensar ter assassinado Kitty Pryde. Além disso, ele diz que no final da saga Fênix não é o Colossus que arremessa o Wolverine, mas sim o contrário, pasme. Wolverine arremessa o Colossus quando ele está na forma humana e ele se transforma em metal na metade do caminho. Ele diz também que whatever, né? Tá bom. Ele diz também que a Fênix se mata a si mesma, suicidando-se. De uma forma tosca. Que ele diz que não vale a pena lembrar mas ela ativa uma arma perdida e explode-se, ou whatever, coisas do Claremont. É, ele mandou outras coisinhas idiotas que eu não vou me dar o trabalho de ler. Próximo e-mail, por favor. Próximo e-mail do Samuel Neto. Falou que a Siren não faz parte dos Novos Mutantes, como o Caquinho falou, eu acho, mas sim da X-Force, né? Informação muito relevante. Sim, eu vou anotar aqui, porque o dia que eu precisar chamar algum super-herói. Eu tô engraçado aqui, se o Xavier fez uma operação seguindo a nossa lá do Bill Cosby Show. Uh-huh. Não, do First Prince of Bel-Air. Se o Xavier é o Luther King e o Magneto é o Malcolm X, então a Moira MacTaggert é o Adam Sandler. E aí ele perguntou, logo em seguida, que ele pediu pra que a gente mandasse o nome da revista que a gente falou, que as pessoas ficam, os super-heróis, é uma visão bizarra, super-heróis, tipo, o Hulk vira um monstro de tumor, de câncer e tal, e o Motoqueiro Fantasma sai pelo deserto, bota fogo na própria cabeça e vai pilotando a moto até morrer. E o nome dessa revista veio do Joaquim Lemos, 26 anos, de Brasília, aproveitou e respondeu, o nome da revista é Ruínas. Se vocês querem procurar no sebo, é uma edição especial da Marvel chamada Ruínas, procurem. Mas eu vou dar aqui, o Jovem Nerd acabou de dar uma canelada. Então você vai tocar agora o barulhinho de metal na canela. O que foi? Você disse, Jovem Nerd, que a revista Ruínas. Ele pergunta o seguinte: gostaria que me mandasse o nome da revista que vocês sugeriram. Do Hospício, onde todos acham que eram heróis. Não é do hospital onde todos estão morrendo. Ah, não. A revista do Hospício. A revista do Hospício é do Marshall Law. Ah. Eu até posso ver o nome pra você, que eu tô aqui com ela do meu lado, mas eu não vou ver. Você se vira aí, malandro. Não, então canelada. É, seguindo a nossa lista de e-mails, Amir Júnior, JR. Estou tendo crises e dores. Eu só li esses e-mails de pessoas que têm crises e dores musculares. São elogios isso. Tem, olha, ele tá tendo crises porque ele ri muito, aquela coisa toda, ele gosta. Uhum. Ele quer que o e-mail seja respondido no ar, mas ele não tem como ouvir, whatever, sabe? Vá pro inferno. Ele quer saber no final, é assim. Ele pede pra gente responder o e-mail. Não vamos responder. A gente não responde nenhum e-mail. Por que diabos as vozes dos outros ficam distantes e a do Jovem Nerd fica mais alta? Ele insiste em segurar o microfone pessoalmente? Bem, a primeira resposta é que o Jovem Nerd é o dono do site, né? Então a voz dele tem que ficar mais alta por questões contratuais. Eu nunca fiz isso, rapaz. E nós não gravamos todos numa rodinha, infelizmente. Nós temos que gravar cada um na sua casa, porque esticar o braço até Orlando pro cara falar e depois voltar pra Santos ia ser muito complicado. É verdade. Seguindo o e-mail dele, ele fala assim: e os efeitos das vinhetas? Que programa edita o som? Não interessa a você. Andrew Luciano, Andrew Luciano, de São Paulo, 23 anos, falou o seguinte: vocês falaram sobre a latitude e longitude do livro do Dan Brown, que tinha lá na capa, escondido no livro do Dan Brown. E queria saber se vocês têm mais alguma informação sobre isso. Tem, Azaghal, alguma informação? Não, nós somos como pires super rasas, superficiais, nós não sabemos de nada a fundo. Se vira então, rapaz. As pessoas já... vocês... A gente já trabalha que nem uns desgraçados pra fazer montagens, gravar esse programinha. Vocês acham que a gente vai ficar dando informações pra vocês, cara? Vocês estão brincando comigo. O meu último e-mail é o do Tomás de Oliveira Mâncio. Ele diz assim: olha, não sei se vocês falaram só brincando mesmo, mas o nome do cara com o moicano não é Savage Dragon. É o cara do Império Chiá. Sim. Sim. Eu sei disso, o Savage Dragon não é o cara do moicano. O Savage Dragon agora está numa dessas editoras menores, se não me engano. O cara com o moicano se chama Gladiador. Sim, a gente sabia, né? A gente sabia que não era o Savage Dragon, foi uma brincadeira, assim. Chama-se, né? Piada, né? E vários nerds mandaram e-mail também. Próximo e-mail do Marcelo, não disse de onde é nem a idade, mas falou o seguinte: ou sempre, ou estou adorando o seu podcast, mas tem um problema! Os blips que vocês colocam quando falam palavrão fica muito chato. Vocês não podem falar nem porra. Acabe com essa censura. Olha só, Marcelo, eu vou acabar com censura porra nenhuma. É, você vai se fuder, filha da puta. Vai pra puta que pariu. Vai se tomar na puta. Ah, que puta que pariu de pi, não sei o que. O cara fala pra tirar o pi, não vou tirar o pi, o que é? É um bando de arrombado. Não tem mais é que tomar no Muito bem, esses foram nossos e-mails idiotas e as nossas caneladas ridículas. Então vamos falar do fenômeno X-Men rapidinho, porque o que aconteceu no ano 2000 foi um milagre para todos nós, nerds. Devemos agradecer de joelhos ao rapazinho, ao Bryan Singer, porque ele criou uma nova mania em Hollywood. Ele descobriu que os nerds querem gastar dinheiro vendo filmes. Filmes bons, né? Olha, desde que o mundo é mundo, né, cara? Há sempre a vontade de fazer filmes de quadrinhos. Daqueles seriados dos anos 40, que eram 15 capítulos, todos eram heróis. E o grande problema do filme de quadrinhos é que não existia os efeitos especiais que existem hoje em dia obrigado George Lucas e companhia, pra poder justamente fazer, trazer esses filmes pra gente poder assistir, porque não tinha como você fazer aqueles poderes, os poderes do X-Men, né, sem ter uma grande dose de CGI e computação. Verdade. Brian, e aí o que acontece? Os filmes super-heróis anteriores ao X-Men, podemos citar os Batman e os Super-Homens, começaram até, no caso Super-Homem, muito bem, e o Batman mais ou menos, e se afundaram. E quando eles se afundaram, a maioria de todas as outras pessoas que queriam fazer filmes de super-heróis, produtores, diretores, desistiram de querer fazer filmes sobre super-heróis. É verdade. Medo do fracasso. É porque antes do X-Men, cara, os filmes todos eram horríveis. Até Batman mesmo não é um filmaço de herói. Se você tirar o Super-Homem 1 e 2, não teve filme de herói bom. Não, você tem que Batman, o primeiro Batman, ele não é um filme muito bom, não é um filme fiel à história do Batman, foge muito do que era o Batman, mas foi um filme razoável pro que existia de quadrinhos na época. Punisher, o filme do Punisher é muito bom. Não acho não. Não concordo, porque o Super-Homem teve muito menos dinheiro, muito menos efeito especial em relação ao Batman, e foi, é muito mais filme que o Batman. Mas eu acho que os quadrinhos estavam num regime tão longo quando estreou o Batman em 89, porque Super-Homem foi final da década de 70, depois se afundou no 3 e 4, e aí a Marvel ficou lá tentando fazer aqueles filmes ridículos, Quarteto Fantástico, Capitão América, putz grila, aquele Homem-Aranha. E que o Flandre? O Flandre. Ah, ele não usa cadeira no peito, não é o justiceiro pra mim. O filme faltou um cara pra fazer um roteiro melhor e mais efeito especial. Mas a ideia era boa. Pois é, aí ficou aquele regime de filmes e aí veio o Batman e todo mundo. Eu lembro até hoje que era bonequinho aplaudindo em pé no Globo. Cara, mas esse filme do Batman, na verdade, é um filme sobre o Jack Nicholson pintado de branco de palhaço, né, cara? A gente pode considerar o Conan como um filme de herói? Bem lembrado. Conan é um filmaço. Mas ele não foi um sucesso comercial, foi? Foi. O primeiro Conan foi. Ah, então, excelente. O problema é que o Conan, né, é uma outra estética, né? Pode aquela coisa da do super-herói. É, do super-herói, do mundo. É diferente um pouquinho. É bem diferente. Mas aí, o que acontecia nessa época, você tinha que os heróis estavam muito na televisão. Você tinha várias séries boas de super-heróis na televisão. Da DC, tudo, né? Da DC, Flash. A Marvel não fazia nada. Mas quais séries boas que tinha? The Flash? The Flash era legal, ué. É legalzinho. The Flash era uma série boa. O The Flash dava uma roupinha de veludo horrível. É, eu gostava muito. Até aquela série do Lois and Clark fez sucesso, cara. É, aquela fez. Por incrível que pareça, e eu não sei que bicho que me mordeu que eu gostava. A Terry Ratcher, né, cara? A Lois Lane tá velhaca, né? Ah, tá toda esticada. E o nariz tá torto, tá magrinha. Ela tá esquisita. Tá caveirada, né, cara? Então. Vamos voltar da Ilha de Caras, por favor. Vamos voltar pro X-Men. Então, para mudar isso tudo. Pois é, o Bryan Singer, ele operou um milagre, deve ser canonizado, porque esse cara pegou um orçamento de 40 e poucos milhões, não foi isso? E o cara fez milhões. um filme dos X-Men. Bom! E um filme que empolgou de novo a indústria. Filme de vários heróis ao mesmo tempo, né, cara? Isso, como a loucura de você fazer, imagina, cara, com aquela loucura toda de Chris Claremont na cabeça das pessoas, aquela confusão toda que é o universo da X-Men, como fazer um filme que agrade os fãs, que seja um sucesso. Esse negócio de bater o filme do X-Men é coisa muito velha, né? É coisa que a gente... Começou com o desenho, quando teve aquele desenho que fez sucesso. Isso já tinha lenda que ia ter o filme, cara. Eu lembro que o João Paulo... A lenda foi tão longa que o João Paulo perdeu a esperança. Mas o que abriu a porta pra esse filme ser feito foi o crescimento, foi o sucesso do desenho. E aí, quer dizer, também antes do X-Men lançar, em 98, teve o Blade, que foi o primeiro filme da Marvel decente, né? E o Blade fez sucesso comercial e ele deu um gás, bom. Você viu o Blade na época, JP? Eu vi o Blade, mas Você não gostou? Não gostei, não. Assim, eu nunca tinha lido o Blade nem nada, aí quando eu soube que era coisa de quadrinhos... Eu detesto Chris Christopherson, então ele tava num filme, pô, acabou o filme. Porque aí ele tava em todos, ele ficou em todos. Mas o Blade é um gásinho inicial, assim, poxa, a Marvel consegue fazer filmes de heróis legais, né? Eu só queria dizer uma coisa aqui, agora o fã que tá escutando, né, ele vai falar assim, pô, mas o X-Men 1 é um filme legal, mas não tem efeito, não tem nada, não tem ação, gente... Antes que vocês condenem o primeiro filme Esqueça essa parte, porque se imagina o cara sem dinheiro fazer o filme que ele fez. Com prazo de tinha sido 200 milhões na mão, é. O filme ele é maravilhoso por causa disso. É um filme feito sem dinheiro, mas feito na raça, com paixão, por uma pessoa que realmente acreditava no herói. Cara, o filme foi adiantado da data de estreia em 6 meses, cara. Caraca, eu tava relaxado achando que faltava um ano só. Um ano, a gente vai tranquilo. O cara, desculpa, mas agora é julho. O filme foi feito os efeitos em 6 estúdios diferentes de CGI. Caraca. Detalhe, a Fox não acreditava no filme, por isso que ela fez de tudo pra atrapalhar o filme. Todos os explorados estavam falando, ela fez de tudo. Ah, não, vamos lançar logo esse troço, aproveitar o verão, porque a gente recupera alguma coisinha, porque esses caras vão ver, sabe? Aí tomaram o susto que tomaram. A Fox sempre assim, né? Eles quase destruíram Star Wars 1 milhão de vezes e aí achando que ia ser um fracasso, queriam fechar o filme e aí foi o que foi, né? E qual foi a sacada do diretor? O que que fez o X-Men 1 ser um bom filme? Qual foi a grande sacada? Olha, pela parte de cinema eu posso responder. O filme ele tem uma narrativa, ele tem uma história, tem uma espinha dorsal e não trata o espectador como imbecil. Exatamente. Ele é um filme que você... Tanto que a criança como o adulto consegue assistir aquele filme e gostam do filme. Meu pai foi ao cinema ver esse filme. Foi levar os netos e adorou. Teu pai, Don Corleone, foi ao cinema? O JP, por causa disso, independente se o filme não tem ação, se o filme. Eu não vou nem entrar no mérito se o filme não foi leal aos quadrinhos. Estou falando em termos de cinema, é um bom filme. Não, eu acho ótimo também. Eu acho que uma outra. Dele foi o casting, que na época atores que não eram de ponta, mas que estavam surgindo e deu certo. Uhum. Pois é, e apesar da peruca da Ororo, né, da Tempestade, passou, né, no gosto. O cabelo popular, dela deu uma evoluída, né, cara? Hoje ela tem a cabeça. Qualquer coisa que você bote na Hail Mary vai ficar ótimo. Agora tá com o cabelo da Ana Maria Braga, né, cara? No X-Men 3 tá. Agora o João Paulo falou do casting do filme, eu lembro que eu, o meu Tucano e tal, a gente costumava fazer o casting do X-Men, do filme que a gente acharia ideal, né? Ah, eu também fiz muito disso. E aí no nosso casting sempre tinha o Dolph Lundgren como Colossus e o Jack Nicholson como Wolverine, cara. Quem como Wolverine? Jack Nicholson. Tu tá reclamando do filme do Batman, não, cara? Eu botava o Clint Eastwood. O Vinícius com 2 quilos de altura. É, mas o Clint Eastwood tem aquela cara de que tá sempre torputo. Olha só, eu não quero dizer nada, mas o Hugh Jackman parece bastante com o Clint Eastwood novo. Não, com o Clint Eastwood. Tu não reparou que ele parece o Clint Eastwood mais novo? Achava que devia ser o Jack Nicholson porque ele era velho, sempre foi velho e regado, e tem aquele cabelo naturalmente de maluco, né, cara? Ele já se penteia com o cabelo pra cima, não tá nem aí, né, cara? Mas eu acho que a grande coisa do filme foi dois atores, Patrick Stewart e Ian McKellen, que o filme é deles. Ah, claro. Todos os três filmes, né? Todos os três são dele. O Patrick Stewart só foi o Professor Xavier porque o Kojak Teles Abalos morreu, né? E o Patrick, a dele era dele, né? Não, mas realmente... Não, mas o Hugh Jackman... desculpa, Alexandre. O Hugh Jackman, ele tem um valor forte pra X-Men, cara. Eu acho que ele, como Wolverine, não, cara... Deu uma... O neguinho ficou maluco, cara, porque o cara é o Wolverine. Exatamente. Quando eu vi no trailer a primeira vez, eu falei, estamos salvos. Vai ser bom, esse cara é o Wolverine. E eles conseguiram fazer aquele penteado maluco do Wolverine ficar bem no mundo real. É verdade, isso é uma coisa impossível, né, cara? Como o cara vai fazer um Wolverine com aquele penteado louco, né, cara? É verdade, funcionou. E o Jackman acabou, por causa desse filme, se tornando um astro que ele é, né? Virou um grande astro. E o cara que ia ser o Wolverine, que fez o Missão Impossível 2, que era o vilão do Missão Impossível 2, tá no limbo, né? É. Graças a Deus. Né, thank you, Lord, né, cara? Thank you, Lord, exatamente. São os deuses do cinema, mais uma vez, mexendo os pauzinhos. Pois então, tivemos o segundo filme. Segundo filme, um grande sucesso. E esse filme foi mais uma prova de que, assim, na verdade, uma quebra do paradigma dos anos 80, que as continuações nunca são melhores que os originais, né? É verdade. Então... Eu só quero acrescentar mais uma vez agora, a partir do cinema, que o segundo filme, JP, respondendo até que você tinha me perguntado, acho que é a melhor resposta. Mantém-se tudo que tem no primeiro filme e aí se dá dinheiro na mão do Bryan Singer. Aí ele consegue fazer a união perfeita de um filme que um adulto, uma criança pode ver, cheio de ação, efeitos especiais, história, drama e narrativa. Acho que o segundo filme é o maior exemplo da pergunta que você me fez. E é uma prova que o José Wilker, que é o cara que vê esses filmes de blockbusters de heróis e vomita sempre, ele gosta da série X-Men. Ele sempre fala, olha, eu gosto. Então, isso não é referência pra nada, porque o José Wilker é um idiota, né, cara? Não! Isso, cara? Ah, não. Olha só, eu sou um grande crítico de cinema porque eu tenho 200 mil filmes em casa. Ah, é verdade. Pô, se fosse assim, qualquer funcionário da Saraiva podia estar opinando no Oscar, cara. Aí o X-Men... Aí, ó, mais um aí, anota aí. Fala ali, JP, o que você achou do segundo filme? Pô, o segundo filme é excelente. E ele vai juntando as histórias no segundo filme, que tem no quadrinho mesmo. Ele vai conseguindo colocar pra dentro do cinema, misturando o que acontece com a origem do Wolverine, misturando com o Fênix, misturando com Cura de Mutante, com tudo mais. E vai dando a cara... Misturando com o segundo filme, com o terceiro também. É, e vai dando a cara do que o pessoal que é leitor do X-Men quer ver na tela. Pois é, o segundo filme ele é baseado, ele foi embasado numa história, uma minissérie muito boa, desenhada pelo... É o John Byrne? Deus ama, homem mata? Não lembro agora se foi o John Byrne. Que era uma história... Era do Claremont? Ai, meu, não lembro agora. Manda e-mails. Eu só tenho só uma curiosidade para acrescentar, para ver que você falou isso, Jovem Nerd, que é o seguinte, que quando eles fizeram o primeiro filme, eles não tinham nem a intenção de ter um segundo ou um terceiro filme, era uma grande aposta e tudo mais. Aí o produtor, na época, comentou com o Brasil assim, vamos botar alguma coisa que talvez possa ser utilizada no futuro? E aquele olhar que a nossa amiga a Jean Grey faz, quando o Magneto aciona a máquina e tudo mais, é o primeiro momento que mostra que as barreiras mentais feitas pelo professor Xavier estão começando a ceder e ela pode visionar a Jean Grey. Aquilo não estava no roteiro e foi tipo assim, acrescentado no último instante, falaram pra ela, olha, vira o olho, faz assim, sei lá o quê. Se de repente tiver um segundo filme, a gente coloca isso no futuro. Pô, eu não percebi isso. Isso no primeiro ou no segundo? No primeiro. Na Estátua da Liberdade. Isso. Porque ela dá uma olhada, um negócio ali. Uma olhadinha assim. Vira o olho, ela dá um tipo, mostra que ela tá tendo alguma coisa de diferente em relação aos outros. Eu nunca percebi isso. E eles não sabem, tipo, olha, parece que a gente vai ter um segundo filme, a gente não vai ter, mas vamos fazer, que de repente se tiver, a gente coloca. É na cena, acho que é exatamente na hora que ela tá usando o poder pra manter, eu acho que o Wolverine voando, na hora que a tempestade arremessa ele pro alto com o vento. Assistam mesmo, aí, no DVD. É porque aí ela não virou o olho porque bateu um ventinho da tempestade. Caiu um cisco, né, cara? Porque no segundo filme eles comentam, desde a Estátua da Liberdade que eu tô meio isso aí. Porque, mas foi por acaso, não foi pensado, foi por acaso. Aham. Uhum. E aí, bom, segundo filme, fala. Então, pergunta do primeiro filme que eu não lembro. O Dente Sabre morreu no filme? Morreu, muito relativo, né? Ele é preso, ele não é nem preso. Porque ele nunca mais foi usado nos filmes, é um personagem que foi importante pra caramba. Cara, eu acho que ele vai ser uma drag queen gigante, cara. O problema é o seguinte, eles não deram o Dente de Sabre importância no filme. Eles não fizeram nenhuma relação do Dente de Sabre com Wolverine. Pô, se ele fala que é o pai do Wolverine, é Star Wars, né, cara? Não, a relação é pai, pô. Não, ué. Agora não fui pro solo do Wolverine, até volte, né? É, possível. Ah, é com verdade. Certeza, se não tiver Dente Sabre no filme do Wolverine, fodeu, né, cara? Então vamos ao X-Men 3 já? Não! Não? Não, você sempre quer botar o seu carro à frente dos bons, né, cara? Mas agora eu vou falar algumas curiosidades dos dois primeiros filmes. Ah, sim. Ah, bacana. Eu tenho algumas curiosidades, tipo, James Cameron foi cotado pra dirigir o X-Men 2. Nossa. Mas James Cameron morreu. É. Morreu no Titanic. É, tá afogado lá. E aí? Outra curiosidade que eu tenho aqui é que o ator Josh Holloway, o Sawyer do Lost, recebeu convite pra fazer o Gambit no X-Men 2. No 2 ou no 3? No 2. Mas ele ainda não descobriu como é que sai da ilha. E teve outro cara que eu acho que devia ter aceitado, foi cotado pra Gambit, que foi o Jean-Claude Van Damme, cara. Não! Calma, isso é calma. Por quê? Porque o cara fala francês? Ele é belga, cara, é o suficiente. Imagina o Gambit parado na sala de reunião, fazendo espacate. Não, ia ter que ter o espacate, né, cara? E nós tivemos o Steve Buscemi e o Tom Sizemore cotados. O Steve Buscemi pra fazer o Noturno. E aí? Ia ser meio bizarro, né, cara? Bizarro, piadista. Mudou o dente, né? O dente podia ficar o mesmo. E o Tom Sizemore pra fazer o Striker, o sargentão. Ah, o Striker do X-Men 2. É, até que vai, né? Striker é um bom personagem, hein? Essas foram as mini curiosidades para o filme. E agora nós vamos falar do Mega Boga. X-Men 3, o confronto final. Muito bom. Muito bom, cara, conflito? É o confronto ou conflito? Acho que é conflito, não é conflito? Não. É confronto, cara. É confronto? Que ótimo. The Last Stand. The Last Stand ou O Último em Pé. O Último em Pé? The Last Stand. É porque dois mutantes entram, um mutante sai. Que ridículo. A Tina Turner daria uma boa Calisto, né, cara? Na verdade, né, todos os mutantes entram e nenhum sai, né? Porque foi um passa-rodo nesse filme, né, cara? Vamos falar um pouco da produção de X-Men 3. Eu só queria só acrescentar uma coisa que todo mundo já sabe, mas... Infelizmente, a grande jogada da Columbia, acho que a Columbia tem errado muito a mão, mas a grande jogada foi ter prendido o Sam Raimi com 3 filmes em relação ao Homem-Aranha. Então é por isso que, acredito eu, os meus 2 filmes foram maravilhosos, o Homem-Aranha deve ser uma grande conclusão de saga, uma trilogia. Assim, o diretor consegue manter a sua ideia. Sim. Já o Bryan Singer não foi seguro por esses contratos com a Fox, porque a Fox não acreditava no primeiro filme. Tipo assim, faz aí. É porque isso nada deu certo. Quer dizer, então eu chego agora nesse terceiro. Na hora que anunciaram que iam fazer o Super-Homem, o Bryan Singer se candidatou para o Super-Homem. Não foi nem convidado, ele se candidatou. Olha, eu queria gostar de ver o Super-Homem, que eu adoro o Super-Homem. A Warner, que não é boa nem nada, na mesma hora contratou o Bryan Singer. E aí a Fox ficou sem o Bryan Singer. E ficaram revoltadinhos. Você traiu a gente, mas esqueceram que na hora, quando fizeram o primeiro filme, sacanearam o cara pra caralho. Claro. A Fox foi uma questão de honra. E olha, temos que botar o X-Men nos cinemas antes do Super-Homem. Então a Fox correu igual a louca pra poder fazer o filme. E nessa corrida, foi contratado outro diretor, o Matt Vogan, que acabou não ficando. E depois no final botaram o Brett Ratner e falou assim, ó, você tem 100 dias pra fazer o filme. Sério? Caraca. Porque quer dizer que o X-Men é sempre feito no desespero, né, cara? Claro. Tirando o segundo, né, que foi mais tranquilo, né? Você vai te prender a pessoa por contrato? Não é grandes coisas, não, porque o Edward Norton foi preso pra fazer contrato, fez 1000 filmes lá amarrados, e o último que ele fez era uma vontade inacreditável, cara, aquele Italian Job, meu Deus, cara. Até o bigodinho, cara. De uma vontade? Porra! Dá pra perceber isso? Dá. Quando o ator não representa, é porque ele tá de má vontade, né, cara? JP, perguntar alguma coisa. Fala. Eu quero fazer uma pergunta. Por que existe uma obsessão com trilogia em filme de herói? Por que você ser 3, né? Nada é uma trilogia, cara. A grande verdade é essa. Nada é uma trilogia. Os caras inventaram isso. Inventaram. Deu certo o primeiro, agora é trilogia. Tudo é assim. Por que tudo é trilogia? Livros que são trilogias? Por quê? Porque, gente, isso aí é uma forma básica de se contar a história, que é o início, o meio e o fim. Olha aí. Você pode dividir uma história em início, meio e fim. Você pode dividir uma saga em início, meio e fim. A trilogia normalmente é um número mais redondo que você pode organizar este pensamento. Você também... pode ter em 4 e ser o início, o meio e o fim. Eu também posso. Tem a pessoa que nem escolhe fazer trilogia porque é mais fácil de falar. Se eu falo trilogia, quadrilogia, acho que ia ficar enrolado. Mas eu acho que tem filmes que tem outro tipo de estrutura. Por exemplo, o filme do Jason e do Fred Krueger, Sexta-feira 13, eles têm outro estilo, que é início, meio e fim. E os filmes acabam 100 vezes, né, cara? Isso acontece, é verdade. Então vamos lá, vamos falar. E aí teve essa complicação, eles chamaram o Ratner 9 semanas antes de começar as filmagens. É, né? E o Ratner tava cotado pra fazer o Superman, mas tu vê que troca de figurinhas foi isso, né? É, imagina. E aí o Ratner pegou, olhou o roteiro, já tinha já o Arcundo de Joss Whedon na parte da cura e tudo mais, e tinha umas outras coisinhas, aí ele falou assim, olha, o roteiro tá legal, mas eu quero colocar umas coisas minhas. Aí começou a atrapalhar, né? Aí o Ratner começou a inventar e acabou fazendo que a saga da Fênix se tornou um coadjuvante de luxo no filme, acabou enviando The Future Past. Não tem nada disso. Nossa, rapaz. Spoiler, spoiler. Ah, eu avisei. E tem uma outra coisa que é interessante que o Ratner fez. Ele achou, ele, olha, não é nem questão que eu tô falando, não. Ele falou isso em todas as entrevistas, pode ler nas revistas e nos jornais. Ele achou que os personagens masculinos estavam muito desenvolvidos no primeiro e segundo filme e que deveriam se desenvolver melhor os femininos no terceiro filme. Devia ter posto a Psylocke na história, né, cara? É tipo, o personagem feminino que ele desenvolve no terceiro filme é o quê? A Tempestade? Podia ter posto a Psylocke, a Jennifer Lopez fazendo a Psylocke. Olha só, o desenvolvimento da Tempestade não foi uma forçação de barra da Halle Berry que existiu? Foi, mas ninguém tem... Não, mas olha, a Halle Berry chegou lá no escritório com um baú, isso também está em entrevista, com cartas e e-mails, assim, centenas dele, dizendo que os fãs, não só dela, mas os fãs super-heróis, me enviaram tudo isso pro correio, pra parte de caixa de postal dela e tudo mais, reclamando que ela não estava representando a Aurora, a Tempestade, da maneira que deveria ser. Eu fico imaginando se existem essas pessoas mesmo, essas cartas. Mas será que era um baú egípcio? É, assistentes que riscaram xingamentos, palavrões, né? É, deve ser o mesmo do pessoal da Mulher Gato, né? Você não está interpretando a Tempestade do jeito que nós gostamos, sua vadia! Aí o Ratner teve a cara de pau e falou assim, não, então vamos desenvolver os personagens femininos. Aí ele cita na entrevista dele a Jean Grey e a Tempestade. Mas Jean Grey? Jean Grey? Onde? Como? É, mas a Kitty Pryde manda bem. É. Valeu ela. Então vamos entrar na nossa zona temida. Vamos falar sobre X-Men 3 sem pena, sem perdão. Muito bem, vamos agora falar sobre tudo do X-Men 3 sem pena, sem perdão, sem poupar ninguém. Se você ainda não viu o filme e não quer saber de nada que acontece, por favor desligue agora o seu Nerdcast e não reclame, porque não temos pena. Vamos lá, sou o Igongo da Zona do Spoiler. E se não desligou, já vai tomar, ó. Ciclope morre no começo. A mais pesada é que o Xavier morre logo em seguida. Ele é destruído em nível subatômico. Não, velho, esse é o rodo, né, cara? Que passou, não tem mais mutante quando não acaba tem, o filme. Cara. Não tem. A Mística perde os poderes, o Magneto perde os poderes, a Vampira perde os poderes. Eles mataram mais personagens nesse filme que 24 horas matou nessa temporada. É verdade, olha que o 24 horas é mata mesmo, né, cara? Esse corretor, ele parece aqueles mestres de RPG que gostam de matar o grupo, a campanha, o objetivo é matar o grupo. Foi isso, cara, muito bom, cara. Vocês estão entrando no quarto, todos estão sem poderes, e você morreu. Né, cara? Olha, vamos fazer a lista. Ciclope morto. Parece o Dia do Futuro Esquecido mesmo, né, cara? Ciclope morto. Jean Grey morta. Ah, é. Jean Grey morre também. Xavier morto. Cara, eles têm aquele jardim da Mansão Xavier virar um cemitério, cara. Graveyard. Vocês repararam que naquela parte que tem ali a tumba, que tem a pedra de granito, que é aquela imagem que colocaram do Xavier, lembra muito a do Calígula? A moeta? Que horror, cara! É uma coisa meio de porquinha, sei lá. Coisa doentia. Ele, cara. Que mais? É, e, tipo, não houve realmente um enterro, porque você não tem corpo do Xavier. Só da Jean Grey. Você tem corpo da Jean Grey. É. Mas aí que entra a grande jogada dos quadrinhos, porque assim, se eles quiserem, eles podem ressuscitar tanto o Ciclope como o Xavier. Ele é ressuscitado no final do filme, né? É verdade. É, Xavier já volta. Mas calma, vamos falar disso no final do papo. Vamos botar o carro. Vamos falar do filme no começo, pelo menos. Né? podia contar o final e acabou o Nerdcast. Pra quem está esperando a grande cena da sala de perigo e da dos sentinelas, né? Ah, é um lixo isso, né? Porque parece a sala de perigo. É logo nos primeiros 5 minutos de filme. Não, não é um lixo. É, mas legal. Tá ótimo, legal. Nós estamos treinando um futuro que não existe de contra oponentes que a gente nunca viu. Olha, eu fiquei lutam até com pensando... um robô gigante sem nunca terem visto um robô gigante na vida. Então, eles estão um passo à frente, ué. Na hora que for lutar contra o helicóptero, eles estão maneiros. Ah, Deus. Então, eu fiquei esperando naquele final do filme, naquela batalha final, que fosse aparecer um sentinela ali. Tipo, a gente tinha o Trask no governo, tinha toda aquela coisa das armas de plástico. Eu fiquei esperando um sentinela. Não, quando viu que era a sala de perigo, acabou. JP. Falar em Trask no governo, aquele negão não envelhece, né, cara? Ele tá igual no Predador. É, o cara do Predador, eu vi. É o cara do Predador. É verdade. O cara tá igual, brother. Na hora que ele sacou o barbeador de cabelo e começar a passar na careca. Imagina se aparece ali o Schwarzenegger e o Jesse Ventura, cara. Ia ser muito maneiro. Muito bom, cara. Metralhão dos mutantes. Aliás, olha só que assustador. O Predador é um filme que tem dois governadores dos Estados Unidos, né, como atores. Não, o Jesse Ventura não é governador, é? É, Jesse é? Não, meu Jesse Ventura não é senador. É, cara. Não, ele é governador. Governador. É, cara. Jesse Ventura foi governador do estado de Minnesota durante um período. Ele já não é mais. Mas de qualquer forma... Os dois estão no Predador. Não. Mas, cara, o presidente é o Bush, né, cara? Então, pô... Eu tenho que mencionar que no Predador também tinha o Apolo do treinador. A lenda do Apolo do treinador. É verdade. Do treinador. E tem também o X-Men 3. Vamos lá. Vamos falar de X-Men 3, lembrando que estamos esquecendo o Nerdcast do X-Men 3. É, sabe o que acontece? É que o Nerdcast ele funciona assim, que as pessoas de repente querem saber. A gente tem um assunto central, hoje, por exemplo, é X-Men 3. Isso. E esse assunto é como se fosse um planeta, uma bola de gravidade. O nosso objetivo é fugir desse planeta, é se afastar o máximo possível da gravidade, só que ela puxa a gente de volta. Exatamente. Bom, e aí? E aí, galera? Um abraço pra vocês. Então, vamos falar dos personagens que aparecem no filme 3 que não tinham antes. Por exemplo... Fera Fraser. Uma coisa que muito me surpreendeu é o Fera, pô, andar de roupa, porque na história que ele tá sempre peladão, né? Ele só de sunga, né, cara? Ou casaco. É verdade. É que o Pato Donald. O Pato Donald não usa calça, né, cara? Mas sempre que ele sai do banho, ele enrola uma toalha na cintura. Bom, então, o que mais? É o Anjo, né, cara? O Anjo só faz uma... Ele só assim, oi gente, eu sou o Anjo e é isso aí. É, eu sou o Anjo, precisam me amar. Aliás, porque assim, obviamente todo mundo sabe pelo roteiro o que tinha que acontecer, mas por que que aquele carinha lá, o Sr. Espeto, que deu um abraço da morte na cientista lá do 24 Horas, na Beirutes, por que que ele não deu um abraço da morte no presidente lá da Worthington? Ele teve que levar o cara lá no terraço pra jogar ele lá embaixo. Porque só abraça mulheres, pô. Só pra o Anjo vir, hoje estou passeando aqui. Tipo, você imagina, tinha três mutantes ali com aquele cara. Não, é pra criar três mutantes. Tipo... Tinha tantas formas daqueles três mutantes matarem os dois ali tão rápido. Uh-huh. Mas pra que isso? Vamos fazer de uma forma que vai ser fácil de sobreviver. É, mas vamos explicar o filme rapidinho. É assim, a história é mudada. O foco do primeiro e do segundo filme, os mutantes são marginalizados. Já no terceiro filme, os mutantes eles são... parte da sociedade já. E o que acontece? A sociedade criou uma vacina para curar, entre aspas, a mutação que as pessoas têm. E aí eu pergunto, aí eles fizeram lá uma campanha voluntária para as pessoas que queriam mudar a mutação delas, serem curadas, entre aspas, e aí tem lá a fila de mutantes. E ninguém tem deformidade nenhuma. Pessoas normais, cara! O que tá acontecendo? Não tem Morlocks, né, cara? Não tem nada, Morlocks, cara. Você queria uma fila que fosse um freak show. Queria! Eu queria, cara. mutantes. O que que os mutantes são diferentes? Ah, eu tenho... Você não tem sua marca, né, que eles falam no filme. Ah, o cara tem uma tatuagem. Ah, eu tenho uma marca, eu sou mutante. Não, não é isso. Aqui, não, tem... Eles têm, os tem uma marca, cara. Uma tatuagem, aqueles... todos eles têm no pescoço. Isso, sim, é. Mas a principal fato do coisa dos Morlocks é que eles não podiam viver na sociedade, não podiam se misturar, porque a aparência deles era assustadora. Mas eles não eram normais. Sei lá, acho que o voltaico parecia um travecão, mas isso não quer dizer nada. Não, eu tô exatamente, no filme eles passam isso como se eles fossem normais. Então eles não tinham problemas pra se misturar. Aquela que é o líder do Morlock, que fica brigando com a tempestade, aquela é a Calisto? É. Ela é Calisto Caliban, né, cara? E Mercúrio, tudo junto. E Mercúrio. O que eu fiquei impressionado é que tinha mais mutante que ser humano no filme. Ah, mas isso é uma coisa, uma premissa da Marvel. Sempre existe mais mutante que ser humano. Sobre essa personagem, eles misturaram o Caliban com a Calisto. Isso, né? Ficou um negócio meio esquisito. É, então chamaram a menina do osso, como é que é o nome dela? A ossinho. A Medula, né, cara? Medula. Botaram um cara saradão. Eu achei que tem um desenho daquele X-Men Evolution, tem um personagem que é exatamente aquilo, um cara com ossos que fica jogando ossos. Mas X-Men Evolution é desenho animado, rapaz. Esse personagem surgiu no desenho. A verdade é que o Ratner quis misturar tudo, botar tudo e fazer tudo, cara. Ele não quis desenvolver nada, então ficou essa salada. É normal isso, poxa. E uma coisa que você falou realmente, a Fênix não é aproveitada no filme. O problema da Fênix, cara, é que ela não tem utilidade pro filme. É. Quando ela vai pra casa dela e fica lá, se os caras não fossem lá provocar, ela não tinha matado o Xavier, feito aquela loucura toda. Depois ela fica na floresta, tranquila ali, tranquila. Vou falar com ela, ela quase vai enfiar as injeções do Magneto. E ela tá o tempo todo, tipo assim, não me provoquem. Se pisar no meu calo, eu enlouqueço. Não mexe com quem tá quieto, né? É, se não vou ficar aqui... Parecia que ela tava na floresta busca dos sete anões, cara. Parecia isso. E vai ver que ela tava à base de uns entorpecentes maneiros. Se ninguém tivesse mexido com ela, ela ia ficar sentada na cadeirinha lá pra frente e pra trás. Uma maluquinha. Aproveitando que o JP disse, é realmente aquele ambiente ali na floresta, ele bateu uma rave, né, cara? É meio doido. E nessa hora, né, cara, a gente vê, nesse filme todo, a gente dá uma percebida nisso, que o Wolverine dá uma afrouxada, né, cara? Ele não é mais o que ele era, isso, né? Não dá afrouxada. Dá, cara. O cara chora, o Loura abraça, cara. Ele. Eu choro porque o Xavier morreu. Porra, mas e daí, cara? Não tem lógica. Carregou de comer, Fênix. Isso é um negócio... Ah, não! Ô, caramba! Pegou! Não, foi isso, é mulher... Ele virou ali e falou, você não é assim, e parou. É que nem mulher bêbada, cara. O cara sabe que não vai dar em nada aquilo. Ah, mas... E daí? Se você assistir que a mulher tá bêbada, você vai... Acho que a pior coisa do Wolverine é quando ele cai de joelho chorando e quem consola ele é a tempestade. É muito tipo, ruim. Eu sou mais firme e mais forte que você, Wolverine. Aquilo foi horrível. E na floresta também, cara, o cara jogando os espetos de madeira nele lá de osso e ele correndo do cara até o momento que ele para e fala, peraí, cara, eu tô Wolverine. Aí ele volta. Aí ele corre uns 3 minutos, cara. Aí ele decide, não, eu não sou isso. E volta pra matar os caras. Isso. E mata todos eles que estavam ali. Essa parte é maneira, quando ele volta e mata todo mundo, ele realmente é o Wolverine, é muito foda. E aí o Magneto chega e acaba com a festa, que todo mundo sabe que não tem Wolverine. Eu acho que se fizesse mais um filme do X-Men, ele devia arrancá-lo logo tudo fora, o Adamantium. Cara, tem uma parada que eu não gostei muito nesse filme, que me deixou assim, decepcionado. Eu queria uma expectativa enorme, que era do arremesso especial do Wolverine Colossus, cara. Não, eu achei meio... Não, mas é, o cara pega, roda e joga. Mas eu não sei, cara, achei meio, sabe, fake. Pegar não, porque... o cara e sair girando com um maluco, sabe? Parece que... Parece quando é criança e você dá a mão e fica girando com seus amigos, sabe? Pra até voar. É a maneira física de se fazer isso, porque nos quadrinhos O Colosso levantava o Wolverine com o antebraço, cara. Isso não acontece no mundo real. Qual é a maneira física de você revestir os ossos de um cara de adamante? Não. Não tem nada. Pelo amor de Deus, cara. O cara podia muito bem subir no antebraço e o cara arremessar ele. Eu acho que seria muito melhor. Cara, que isso? O cara subir no antebraço, cara, ia ficar tão feio isso. Ia ser muito bom. Isso, ele podia pegar ele pelo cinto por trás e, sabe, cuecão. E vala cueca. Vala cueca, ia ficar maneiro. Aquela parte quase... tem uma parte do filme que me deu pena, que é quando a... É quando a Mística perde os poderes dela, né, cara? Ah, pois é. Puxa. É. Não! E me deu pena não por isso ela ter perdido. Me deu pena porque ia ela passando a vestida. É verdade. Né? Ela sempre andava peladona e tal, e aí virou ser humano. Não, agora não. Tem uma observação a fazer a respeito disso, que a pessoa quando é um transmorfo, quando ela tem um poder de mudar a forma do corpo, ela ganha também resistência ao frio, né, cara? É verdade, né? Ela não sente frio. Porque no X-Men 2 ela tá no gelo, cara. Em cima da neve não tá nem aí. Não fica nem arrepiada, né, cara? A pessoa acende aqueles faróis todos. Ah, meu Deus, nem fala. Não, ela não teria problema de sentar na cadeira de metal. É verdade. Teve aquele cara que... Teve aquele meio grosso, né? Que tava pendurado lá no teto do... Da, é, isso é no final, né? O cara vai e gruda em cima, embaixo de uma dessas guaritas altas, né? De tantos metros de altura. E aí fica lá que nem idiota, esperando tomar uma injeção e morrer. Aí eu poder me grudar, vou ficar aqui em cima grudado até acabar a luta. Conta a história da ponte que a gente percebeu, né, cara? Que ele vai lá, arranca a ponte... Ele arranca a ponte e faz uma ligação entre a cidade e o Alcatraz. Uhum. E aí eles esperam, né? Porque isso acontece no meio da tarde, tipo 4 horas da tarde. Aí a ponte vai, para no lugar e eles falam: calma, agora vamos esperar ficar noite. Que nós somos vilões, só atacamos à noite. Porque uma cena é de dia, quando eles... Vamos lá! É completamente noite, cara. É breu total. Era tardinha já. Não era tardinha, cara. Era de tarde. Chá da tarde, era 5 horas. Não, peraí. Aí quando aparece, eles atacam, aí mostra a ponte e os carros estão todos com o farol aceso. E antes não estavam. Por que as pessoas acenderam os faróis, né? Eu fiquei brincando. Pessoas, todas correram. Ah, mas tinha gente lá no carro, você não vê que tinha algum mutante que deve ter um poder de acender farol de carro. Olha, eu não tô fazendo nada aqui mesmo, né? Clique! Então foi a Calisto, né, cara? Enquanto eles estavam esperando anoitecer pra atacar, ela saiu correndo e acendeu os faróis todos. Então não tem o que fazer. Agora, peraí, duas coisas. Uma, alguém me falou o seguinte, eu li em algum lugar. O Magneto perde os poderes e aquela ponte não cai no mar. Ah, mas ele não tava sustentando ela, ele botou ela... E o que tá sustentando a ponte? A nossa imaginação. Não, ele deixa a ponte cair. Cara, não é impossível, a ponte tem fundação, como é que a ponte vai se sustentar de um lado a outro? Ela ia se quebrar no meio. Ah, vai quebrar, mas não foi imediato. O Piro soldou a ponte. Exatamente, por que você acha que eles tiveram que... O tempo que de espera foi exatamente isso, foi o Piro soldando a ponte. É verdade! Foi isso aí, matou. Foi isso. Aí, matamos a charada do porquê que eles só atacaram de noite. Aliás, eu achava no trailer que ele ia invadir Alcatraz porque Alcatraz seria uma prisão de mutantes. Isso que eu tava achando. Aí ele ia quebrar a ponte pra os mutantes fugirem, né? Certo? Aí vendo o filme, descubro que Alcatraz, na verdade, era a sede lá da vacina e que eles estavam indo lá pra matar o garoto, que era a fonte da cura. Se ele foi lá só pra matar o garoto, por que ele não pegou uma placa, uma chapa de ferro, montou aquela galera em cima e foi voando até lá? Teve que destruir a ponte inteira? É porque o Magneto, né, ele mudou mais ou menos o roteiro. Essa cena da ponte, ela acontecia na segunda parte do filme. Tipo assim, você fala de início, meio e fim, ela aconteceria no meio. Eu achei visualmente muito legal. Eu gosto, achei ver o Magneto pequenininho, aquela ponte toda se mexendo. Eu acho muito maneiro ver essas coisas. Bem quadrinhos, é bem legal. Mas assim, como um filme, como uma peça de roteiro, ficou meio esquisito toda essa história da ponte. Tudo. Não, é, porque você tem uma razão. Vamos lá, beleza. Ah, ele conectou o carro atrás do continente. Pra quê? Pra quê? Pois é, cara. Porque ele já tava pensando na fuga do pessoal, né? Como é que o pessoal vai fugir? Sai depois. A fuga nada, ele mandou a peãozada toda pra morrer na frente, cara. Mas esse final é muito maneiro. Esse final é muito maneiro porque tem a chegada dos X-Men, cara, e é foda quando eles chegam. É totalmente revista em quadrinhos quando eles entram, cara. Eles entram pulando, a Kitty Pryde entra com o Bob Drake, eles caem dentro da terra e depois sobem. É muito maneiro, cara. Muito maneiro. É, muito bom. E aí o Fera faz valer o salário dele, né, cara? É a única parte que, no filme, que ele manda bem. A luta do Fera foi perfeita. Você viu o Fera dos quadrinhos ali. É porque ele passa o filme inteiro que nem um idiota, cara. Ele passa o filme inteiro... E aí, Fera, vamos fechar essa escola? Agora o Xavier morreu, ele é, vamos fechar a escola, não tem mais jeito. Aí alguém fala, não, o sonho tem que continuar, vamos manter a escola aberta. Vai, vem isso aí, vamos manter essa escola aberta, pô. Não, mas eu achei essa a única parte que ele mandou mal, mas eu achei o Fera um bom personagem diplomático. Eu gostei dele de terno e gravata, óculos e tudo mais. Agora, você vê que os X-Men eles estão realmente com a tecnologia toda do Star Trek, o Capitão Picard trouxe, né? Primeiro eles têm um holodeck. O Carlos perguntou pra mim antes de ver o filme, pô, será que a sala de perigo vai ser aquele esquema antigo, né, de pular sobre pneus, sabe, essas coisas que... Ou vai ser com a tecnologia Shi'ar, né, dos quadrinhos, que era aquela coisa holográfica, eu tô falando, Carlos, tecnologia Shi'ar é o cacete, como é que eles vão explicar isso? Aí não é que era, era o holodeck, cara, a parada era o holodeck, cara. E aí, no final, eles vêm com a nova função, o cloaking device das naves Klingons, cara. Porque, no meu entender, cara, aquela nave era um stealth, porque ela não é detectada por radar. Sim. E aí, de repente, olha, vamos, modo stealth. Aí ela fica invisível mesmo, cara, muito bom. Cara, no primeiro filme, a nave não fica invisível. Não. Tanto fica. Que a tempestade cria neblina pra encobrir a nave Exato. Fica silenciosa. Sim. E eles conseguem chegar desapercebidos. Agora não, agora a tecnologia evoluiu. O primeiro filme teve uma maquete também que subiu os pininhos de metal. Isso, a maquete. E a cidade. Era como uma parada que o David tinha, que a gente botava a cara assim, ficava fazendo o formato do nariz, lembra? Lembro, eu ainda tenho, na verdade. Era isso mesmo. Era o final do filme, que era, pra mim, o melhor personagem, o melhor aluno da escola Xavier, cara, é a Kitty Pryde. É verdade. Que ela deu um banho, cara. Ela parou o fanático. O que já é um esculacho, né, cara? E depois, foi muito maneiro aquela cena, ela correndo, atravessando as paredes, o fanático, que nem um louco, atrás dela, e aí ela entra na sala do mutantezinho, que cancela o poder e não consegue sair, e aí o fanático entra com tudo, e ela sai da frente, ele bate a cabeça na parede e desmaia. Muito bom, cara. Muito bom. E é legal porque ela, né, uma pequenininha, adolescente, menininha, né, e cara, encontra o fanático, que é a coisa, ele foi muito bem escolhido isso. Muito bem, cara, foi muito bom. Aqui te fala, é poderosíssimo. Até eu ver o filme, eu não tinha identificado o ator que faz o fanático. É ótimo. E ele não é tão grande assim, né? É, aquele é prótese. Agora, é bom lembrar que o fanático, ele não é um mutante. É verdade. Ele é meio irmão do Xavier. Não é isso? Não tem poderes mutantes e ganhou seus poderes através de uma joia mágica chamada Rubi de Sitohak. Aí. Isso. E o capacete é uma proteção contra o Xavier. Isso. O Xavier não lê a Exato. Mente dele, não mexer na mente dele. O capacete é mágico. Aquele jogar. Faz parte da magia. Isso é uma outra... jogado pro Magneto. Isso é um outro assunto levantado no filme, né, cara? A manipulação que o Xavier faz nas pessoas. Porque muito a bom. Fênix, ela tá reprimida na mente da Jean Grey, porque o Xavier mexeu na cabecinha dela e segurou a Fênix lá no canto. E aí levantam isso porque o Wolverine ficou bem mais manso, né? Aí alguém fala, Wolverine, tu também tá manso aí porque tu tá sendo mulher de malandro. Magneto tá mexendo, o Xavier tá mexendo na tua cabeça. É, exatamente, aí fica aquela coisa, né? E ele até fala de ética, o Xavier, né? Aí o Xavier mandou a ética pro cacete, né, cara? Há muito tempo, né? O Xavier se não pegou muita mulher na vida dele, porque é um babaca, né, cara? É verdade, né, cara? Piores, né? E ele dá aquele risinho quando ele vai ser destruído, né? Ele dá um risinho pro Wolverine, tipo, o Sr. Spock, remember? Eu achei, cara, que nessa hora ele ia passar a consciência dele pro Wolverine. Tinha quase certeza, cara. Ele ficou até o final do filme achando isso. Eu achei, né? Porque o Wolverine ficou frouxo de vez desde essa hora. Ele ficou com o Xavier na cabeça dele. Imagina ele passando a consciência pro Wolverine como um efeito colateral caindo todos os pelos da cabeça do Wolverine. É horrível, cara. Mas assim que eu vi essa cena, pra mim ficou claro. Ah, eles já explicaram como é que o Xavier vai voltar. Pô, nem lembrei. Eu vi no começo do filme, eles mostram. Ah, aproveitando isso, doutor, eu queria até dizer o seguinte. Eu acho que nesse ponto, que essas cabeças pensantes de Hollywood pensam que nós todos somos imbecis. Você reparou que tudo no filme tem um porquê e um motivozinho? Tipo, os diálogos da tempestade com o Wolverine, um fala A, outro fala B. Para pôr no final, o outro fala B, outro fala A, entendeu? Aquela final é muito ruim, né, cara? Muito cai a vacina ruim, no chão. E ficam todos os idiotas se entreolhando, aí filma vacina, filma o cara, filma vacina, filma não sei quem. Filma vacina, filma Magneto. É muito ruim, né, cara? Pega o PC ali. Pô, galera, então vamos todo mundo se drogar, que se foda. Pô, aparecia isso, cara. De maluco, cara. Uma cena nesse final que eu achei legal, que ficou muito... Eu achei maneiro, foi a cena do Wolverine indo pra cima da Fênix. Maravilha. Ah, foi muito legal, porque lembrou aquele Lodus War, né, cara? Isso. É. Que o anão vai muito pra cima da mulher, muito maneiro, cara. Aquela cena ficou muito boa. É, mas eu acho que ela também tava meio freando, porque, né, não tem poder de cura que segure desintegração molecular, né? Não, ali era bacurinha, né, meu amigo? É, né? Mas foi bom. E aí, isso provou que o Wolverine é do contra mesmo, né? Porque no meio do filme ela fala, me mate, ele faz carinho, quando ela fala, me salva, ele enfia a faca, né? E aí, terminou com o Magneto aposentado, né? Jogando xadrez contra ele mesmo, que nem aquela animação da Pixar. Isso. É, porque os mutantes, eles tiram o poder do Magneto, né, no final. Eles metem logo 7 injeções nele e ele fica loucaço. Começa a falar fina, dançar valsa e aí perde os poderes. Como é que o Fera foi parar atrás do Magneto? Ué, ele não viu por causa da névoa. Ele botou na névoa. Não, e o Wolverine partiu pra cima dele, né, cara? Por mais que ele seja Magneto, tem que prestar atenção pra isso, né, cara? Que se der mole, morre. O Colosso se der mole, o Magneto pega também, não pega? O Colosso pega. Tá transformado? É, você vai ver aquela que gosta de pegar um garotinho, né? Vai pegar mesmo. E o Colosso, né, cara? Ele é o maconheiro repetente da turma, né, cara? É bando de pirralhinho e ele lá com o caderninho dele, que é um idiota, né, repetente. Mas vamos fechar, porque tá horas já de Nerdcast. Então vou perguntar pra cada um se gostou ou não do filme, Alexandre Ottoni. Eu gostei do filme, achei que ele ficou um pouco abaixo do segundo filme. Não por vantagens de roteiro, mas sim por efeitos especiais e coisas que também nós gostamos de ver. Em termos de roteiro, o segundo é imbatível e o primeiro também é muito bom. Mas eu achei o segundo melhor. Marabade? É, eu compartilho minha opinião do Jovem Nerd. Eu acho que se o Bryan Singer tivesse feito o filme, pode até fazer uma coisa pior, sei lá. A gente não pode, né, ter bola de cristal. Mas eu acho que o filme teria mais densidade, mais dramaticidade, junto com os efeitos especiais. João Paulo? Eu gostei. Eu achei o filme, a hora passou rápida. O filme se arrasta, é terrível. Esse filme foi rapidinho e foi entertainment, cara. Eu gostei do filme. Agora eu pergunto, vou devolver depois com outra pergunta. Você acha que uma pessoa que não leu a revista, não viu o primeiro e o segundo, não tem a menor ideia de quem seja Wolverine e é capaz de gostar desse filme? Nós vamos saber quando os nossos ouvintes mandarem e-mail. Se você não leu o X-Men, se você nunca viu, você só conhece o X-Men pelos filmes, fale suas impressões que nós leremos no próximo Nerdcast. Bem, Carlos. Eu gostei do filme, o filme... é bom, mas faltou realmente conteúdo. Faltou talvez um roteiro um pouco... não no roteiro, mas o conteúdo mesmo de história tá mais... Bryan Singer, faltou Bryan Singer no filme. Pareceu que a Fênix só existiu porque ela foi sugerida no segundo filme, né? Porque ela não precisaria estar nesse filme. Ela, tanto ou não, no filme não teria feito nenhuma diferença pra história. Exatamente, é. Ou seja, você deu nota 10 pra bateria, pro Mestre Sala Porta-Bandeira e nota 5 pro enredo. basicamente isso, muito bom. Basicamente. Bem, a minha opinião é a mesma, que todo mundo achou o filme legal, mas faltou alguma coisa, faltou acho que Sazon. Né? E eu tenho que informar que nós falamos... E aí, 127 vezes nesse programa. Ah, não acredito! Os caras vão contar, Zagão. Podem contar, podem reclamar. Não acredito. Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. A próxima atração no Jovem Cast é muito interessante, porque quem não gosta de ler livro, que nem eu, que é um pouco boçal, aproveita estes resumos e finge que está por dentro. Pois a maioria só lê a orelha da porcaria do livro e diz que sabe de tudo. Por isso que eu não perco uma versão resumida, pois eu não vejo estes filmes bundas, mas aí eu assisto a versão e conto, e todo mundo acredita que eu vi o filme. E desta vez vamos falar do, como é mesmo o nome do rapariga, Bernardo Cornwell, que escreveu uma trilogia sobre a vida do Como é que é o nome do rapariga? Aquele lá da mesa redonda. Ai, o Rei Arthur. São as crónicas do Rei Arthur. Quem não leu que nem eu, aproveite. Aproveita esta grande maçada. Pode fingir que está por dentro. É só escutar o Jovem Cast que eles vão falar sobre o Conuel. Adeus, pronto. E com a sua dança ela deixou-me apaixonado. Vai, bate o pé, bate o pé, bate o pé.